Alamodé, boa noite. Bom dia, o 5557 com a informação Bravo. É, teria a nossa saída prevista para Campinas, por gentileza? Boa noite, 5557, copia o 360 para Campinas? Copia. 5557, autorizado para Campinas, nível de voo 360, pela APA Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto Trive, após segue em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda, e após Leda voa direto Bridge. O transponder é o 5137, controle opera em 120.8, proteja. Sente então o 5557, está autorizado para Campinas no 360, vai decolar da pistão na 0 com curva direita após, na perfil da El, após da El voa Leda, Leda Bridge, após Bridge é preso no 16 até Belo Horizonte, e após o Trib, acionando o 5137 e o controle 120.8. Bom dia, Chanel 6224. Chanel 224, bom dia, contato radar, subindo para 190 na saída PUCA. Ciente, no saída PUCA, o Chanel 6224, subindo 190. Autorizaria a PROD Aracaju da presente para o 6224? Vou solicitar o centro de equipe na 6224. Grato. É 224, autorizado direto a Aracaju. Voa direto a Aracaju, né? 224, grato. 9061, é isso? 380 para Guarulhos? Ok, Gol 9061, autorizado para Guarulhos, nível de voo 380. A rota é Upper Zulu 10 até ESMAP, após direto Awake, Maricá e Upper Zulu 44. Decola da cabeceira 10 com curva direita, inicialmente na subida da El até a posição Leda. Após Leda, voa direto Bride. O transponder é o 5070, controle em 120, decimal 8, com 3. Autorizado Guarulhos, 380 via Upper Zulu 10. Aí, MAP, Awake, Maricá. Decola da Maricá, Upper Zulu 44. Decola 10, direita da El, Leda Bride. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O Gol 9061, correto o cotejamento, chame para. Perdão, chame a torre 118612 quando para acionamento. Para Solo Salvador, é o Mike, Hotel Beaton, na ponte 6 do Pátio 1. Solicito até o Vitor na ponte 6 para... Solicitando da ponte 6 do pátio 1 para a posição meia dúzia do pátio 3. Autorizado iniciar na ponte meia dúzia, chame... Chame terminando o reboque lá na posição 6 do pátio 3. Ok, chamaremos, muito obrigado. Confira, a matrícula Mike Hotel Fox. Mike Hotel Vitor. Gente, Mike Hotel Vitor. Saulo Salvador, é o San Mike Hotel Vitor. Informa o término do reboque com posição meia dúzia do Pati 3. Muito obrigado. Boa noite. Presidente, bom dia. Voo 9061. Voo 9061, bom dia, contato radar, subindo para o 380 na saída da EL. 380 da EL, Voo 9061. 19061, chame o centro Recife na frequência 251. 251, seu bom dia. Bom voo. Obrigado. Controle, boa noite, 35557. 5557, boa noite, contato radar, subindo para 360 na saída da El. Da El 360, 5557. Solo Salvador, é o TAM Mike Bravo Gol, na posição 5 do pátio 3. Prossiga, TAM Mike Bravo Gol. Tentando utilização de reboque para posição 612 do pátio 1. Autorizado, Mike Bravo Gol, e mantenha minha escuta constante, reporte ao tempo. Ok, reportaremos, obrigado. 5557, chame Centro Recife na frequência 1251. Centro Recife, em 1251, boa noite, 5557. Bom voo. Mike Bravo Golf na escuta solo? Positivo, estou na sua escuta, senhor. Completou o pushback, confirma? Acabamos de completar o pushback agora, senhor. E gente, tenha um bom dia, então. Ok, igualmente.